paz, palavra tão pequena, mas de um valor fenomenal. Paz, palavra tão singela, mas de um valor excepcional. Paz que todo mundo prega, mas bem pouca gente tem. Paz, antônimo de guerra, paz, sinônimo de bem. Paz, palavra tão sublime, paz, palavra divina, paz que só em Jesus Cristo se encontra afinal. Paz que não se faz com mísseis e outras armas nucleares. Paz que não se negocia entre os parlamentares. A paz não está na ciência, em altas tecnologias. A paz não está no dinheiro e nem em grandes regalias. Paz, palavra tão sublime, paz, palavra divina, paz que só em Jesus Cristo se encontra afinal. Paz na terra entre os homens, só no reino milenar, pois o príncipe da paz entre nós irá reinar. O terrível tentador, o destruidor sagaz, será preso por mil anos, só assim teremos paz. Paz, palavra tão sublime, paz, palavra divina, paz que só em Jesus Cristo se encontra afinal.